Policiais rodoviários federais do posto de Ubiratã apreenderam na madrugada de hoje cerca de US$ 85 mil em notas de 100. O valor estava com um homem identificado como Eduardo Barbosa Guimarães, de 33 anos, que foi preso. Ele estava conduzindo um Fiat Uno com placas de Maringá e durante uma abordagem rotineira da PRF, o dinheiro foi encontrado escondido em um pacote embaixo de um dos bancos do veículo. Eduardo teria tentado ainda subornar os policiais, oferecendo US$ 20 mil para ser liberado. Ele e o veículo foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal de Cascavel. O homem responderá por suborno e tentativa de evasão de divisas, pois informou que estava indo para o Paraguai comprar eletrônicos quando foi preso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.